Bom dia para todos que ouvem a gente, para quem está aqui na mesa. E de novo a gente segue nas nossas leituras do tempo comum. E tem alguns princípios para a gente tirar de hoje, de uma história, né? Para que a gente possa não cair no, na vida de mimados. Esse salmo que a gente leu hoje de manhã é um salmo, chama Salmo de Peregrinação. Era uma das músicas que iam se cantando no caminho dos peregrinos que iam a Jerusalém, né, para as festas da Páscoa, de Pentecostes, né, as festas anuais. Os peregrinos iam cantando vários salmos que eram típicos dessa época, né, cânticos que se falavam nessa época. E esse aqui fala e dá indicação, né, de você ser um canto que a gente chama de pós-exílico, né? Ou seja, quando as pessoas falam aqui da restauração, quando o Senhor trouxe de volta a Sião os seus cativos. Ou pode ser um cântico que se refere, né, o de volta, como de volta, né? O povo saindo do Egito. Daqui a pouco a gente vai ver no que poderia ser pré-exílico também. Mas eles estão cantando, pô, quando o Senhor trouxe a gente para esse lugar, foi como um sonho. Era muito bom, né? A gente se alegrou muito, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cantos de alegria. E até nas outras nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor por esse povo. E eles falam, um versículo que é muito comum, muita gente conhece, sim, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. A gente não precisa ficar alegre só porque Deus fez coisas boas, mas quando Ele faz coisas boas, a gente fica muito alegre. Isso é muito normal, isso é muito bom. E depois, esse salmo fala assim: o restaura-nos, o que dá uma indicação de que o povo está, quando fez essa música, está falando numa situação de aperto de novo, né? Ou seja, primeiro me lembro daquilo que Deus já fez, da alegria que isso me proporcionou. E olha para a minha situação atual e fala, Senhor, tem misericórdia de nós e restaura-nos. E uma palavra de encorajamento. Aqueles que semeiam com lágrimas, com canto de alegria, colherão. Aquele que leva a preciosa semente, né, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Toda colheita, todo resultado positivo não é fruto do acaso. Não acontece caindo na sua cabeça e não implica num mundo fantasioso como esse adolescente que a gente vive hoje em dia. A gente vive num mundo adolescente. A adolescência é um comportamento, não tem nada a ver com um período biológico que você passa, um comportamento tipicamente moderno, mas que poderia se refletir em qualquer época do ser humano, que é absolutamente infantilizado. Outro comportamento, né? A infância e a adolescência não existem como períodos biológicos, são acordos sociológicos, são comportamentos que a gente toma e que tem a ver com você sentar na mesa e achar que a comida aparece por mágica. Ou que você precisa de uma roupa, ela aparece no seu armário, né? Sem você ter a noção de que aquilo implicou no trabalho do seu pai, da sua mãe, de alguém que cozinhou, de alguém que preparou, de alguém que acordou mais cedo, de alguém que fez alguma coisa. Você está ali, o comportamento típico adolescente é o comportamento de consumidor. Ele senta e está pronto. Ele não tem o menor envolvimento com aquilo, ele vai lá e usa. Ele vai lá e está na mão. E pior, considera seu direito, considera dado, né? Por isso que a gente tem uma tanta gente Nutelinha, como a gente chama, né? Que acha que está tudo aí, tudo pronto. E aqui esse salmo nos lembra que essa colheita que traz alegria, essa comida na sua mesa, esse momento de alegria, implica no momento prévio de preparação, de trabalho, de sofrimento, basicamente, custo. Não existe refeição de graça. E se alguma coisa você recebeu de Deus sem que você fizesse o menor esforço, é bom lembrar que isso custou o sangue de Jesus. Não tem a menor dúvida disso. Não existe refeição de graça. Se Deus lhe dá perdão, por exemplo, é porque ele jogou a sua ira sobre seu filho. Se você tem acesso a alguma coisa, é porque isso custou para alguém alguma coisa. Por isso é tão importante, a gente estava falando hoje de manhã, né, Eduardo, sobre a questão do, sabe, não custa nada. Então você pode gastar à vontade, você pode não ter cuidado com nada, porque você adolescentemente acha que as coisas caem do céu. Como se nada tivesse nem também responsabilidade para fechar depois. Então o texto de hoje começa com o Salmo lembrando a gente isso. Olha, a gente se enche de alegria quando o Senhor providencia aquilo. Nesse momento aqui na casa videira, nós estamos, e eu queria continuar pedindo que as pessoas lembrassem de orar, nós estamos buscando o nosso próximo lugar. Isso vai dar muito trabalho, isso vai dar muita esquentação de cabeça, isso vai dar muita necessidade de que a gente faça coisas aqui, aloque os animais onde tem que alocar, aloque as coisas, arrume tudo, deixe tudo em ordem para poder ir embora, fazer uma mudança, reinstalar. Tudo isso vai ser muito difícil. E nós não temos, né? Para quem quer ver, a gente não tem grana e a gente não tem nem uma equipe gigante para fazer isso. A gente vai ter muito trabalho. E precisamos muito que as pessoas orem, tanto para a gente achar, quanto a gente fazer e tal e acontecer. Bom, se isso não custa nada para a gente de verdade nunca vai ter acesso à plenitude da alegria que isso vai acontecer. E aí você me pergunta, por que essa história de Abraão aí no meio? Talvez você não tenha notado, mas essa é a primeira tomada de posse real da promessa feita a Abraão. Mais de 30 anos antes. Quando Deus chamou Abraão e falou assim: cara, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra onde eu vou te mandar. É um paradoxo, né? Mas leva mais de 40 anos para que Abraão, pela primeira vez, fosse proprietário de alguma coisa. E o que ele se apossou foi da sepultura de sua mulher. Aquele lugar, Macpela, que é a cidade de Hebrom, que está até hoje lá em Israel. A importância desse texto histórico, e por que ele está registrado desta forma, como está registrado, com preço, com testemunhas, isso aqui equivale ao nosso registro cartório. A mesma coisa com o registro cartório. Você vai lá, comprou fulano de tal, com tantas testemunhas, fulano de tal pagou a ciclano de tal, e percebam que Abraão tem tanta noção do que ele está fazendo, que o cara fala, não, está cedido, cara, pode enterrar sua mulher aí. O que que quando você cede, o que que ia acontecer? Terra, depois isso aqui acaba, a gente toma de novo o campo, é nosso. E Abraão, muito sabiamente, fala, não. Esse eu quero pagar. Esse eu quero ter a propriedade dele. E esse é o primeiro lugar que foi herança de Israel. Esse é o primeiro momento. Bom, se a gente pegar aquele salmo e falar quando trouxe de volta a Sião, né? Mesmo quem estava no Egito, se tinha um lugar e um ponto de volta como herdeiros de Abraão, era esse. Ou seja, por isso que o salmo poderia ser pré-exílico também, né? Quando vem de volta para aquele lugar. Era um pequenininho lugar dentro da dimensão total de Israel. Mas esse é o primeiro momento. E o que aconteceu? Ele tinha que custar alguma coisa para Abraão. E custou não só essas 400 peças de prata e toda a negociação no momento de perda da sua companheira de vida, décadas e décadas juntos. Ele chorou profundamente a perda da esposa e estava sepultando ela ali e queria garantir que ele e os seus descendentes teriam posse daquele lugar, de modo que a sua amada esposa não fosse depois virar um bando de osso jogado fora. Abraão, ao fazer isso, demonstra claramente para a gente, mais uma vez, que tomar posse da bênção que o Senhor nos promete de graça é um de graça que não é grátis. É graça do Senhor nos fornecer isso, mas sempre vai ter um custo, um pedaço da gente naquilo ali. E esse pedaço da gente naquilo que a gente faz é o que dá essa enorme alegria quando a gente toma posse realmente de alguma coisa. Isso é um momento muito simbólico no Velho Testamento. E vamos voltar lá de novo, né? Agora para o texto de Tessalonicenses. Se a gente vai no texto de Tessalonicenses, para entender o contexto que Paulo está falando, porque aqui você vê que o texto começa com um por isso é uma dobradíssima o texto, ou seja, o que eu estou falando tem a ver com o que eu vinha falando, né? Assim como vai ter a ver, né? Depois do versículo seguinte, vai ver agora, porém, é outra dobradiça, o texto maior vai desde o capítulo 2, versículo 17, até o fim do capítulo 3, né? Ou seja, é um texto que Paulo está falando especificamente de um assunto. E ele está falando da enorme saudade que ele tem dos Tessalonicenses, da impossibilidade que ele tinha de sair de Atenas, dessa falta de comunicação e de notícias, da preocupação que ele estava de saber como é que os Tessalonicenses estavam. Timóteo, você vai ver lá no versículo 6 que Timóteo foi lá, visitou os Tessalonicenses e voltou. Então, Paulo está escrevendo essa carta já sabendo das notícias de que eles estão bem, de que eles estão com a fé mantida. E o texto todo fala muito da prova da sua fé, corrige também alguns defeitos que os cristãos de Tessalônica estavam tendo. Mas ele fala das tribulações, dos problemas, da perseguição que ele teve que sofrer para que eles tivessem a fé que têm. Ou seja, quando a gente faz alguma coisa que nos traz bastante alegria, essas coisas não existem como a nossa sociedade infantilmente ensina a gente em cada aniversário. Em cada aniversário a gente recebe um presente que não nos custa absolutamente nada, que nos dá muita alegria, momentânea normalmente, e que usualmente, não tem raras exceções do caso, não tem uma durabilidade muito grande na mão da gente, não. São efêmeros. Alguns são muito bons, custam uma amizade inteira, né? Às vezes é o momento que alguém te dá um presente. Mas se você olhar, por que essa pessoa está me dando esse presente? Custou a essa pessoa o investimento na amizade. Custou horas de papo, custou horas de caminhada junto, de convivência, de amor, de carinho, né? E quanto mais isso tiver, você pode, às vezes, você pega, tem coisas, né, que você olha assim dentro da Bíblia da Vitória, está aqui com uma mandalinha, né? Quem fez essa mandala para você? Né? A Cami fez essa mandala para você e seguramente daqui a 30 anos você ainda vai ter essa mandala e ela vai estar guardada em algum lugar muito especial, porque ela representa para você o amor muito especial de uma amiga que fez para você num momento muito especial, no meu aniversário de 18 anos. Às vezes custou alguma coisa. Custou investimento na amizade. Quando a gente ganha uma coisa que não tem esse peso, então você ganha uma mandalinha, né? Não é um presente comprado numa loja caríssima, não sei o nome de loja, então, essa loja cara pra caramba. Você compra um negócio desse que não custou absolutamente nada. Às vezes você dá um presente de formalidade. Então lembra, tudo o que nos alegra na vida de verdade, que tem permanência e que cumpre as promessas do Senhor, não vem de graça. Graça, quando vem naquele medida exata de que alguma coisa é imerecida, como o perdão dos nossos pecados, guardem na cabeça que se você tem comida na mesa, custou a alguém. Se você tem roupa, custou a alguém. Se você tem o perdão do seu pecado, custou a alguém. Se você recebeu essas coisas e não fez nada por elas, custou a alguém. E não pense que você vai ter alguma coisa na sua vida sem que isso lhe custe trabalho, dedicação, empenho, vontade, sofrimento, perseguição, dureza, tudo isso faz parte. E o peso exato é: quanto mais custa, mais alegre eu fico quando eu tenho o resultado. Mais permanente é o resultado. E Abraão, como a gente falou, o primeiro lugar que ele tomou posse da terra que o Senhor prometeu que seria dele e de seus descendentes, custou a morte da sua esposa e 400 peças de prata. Uma negociação com o povo estrangeiro e uma possibilidade de que isso não desse em nada. Aplicando ao nosso momento, né? Nós estamos num momento muito delicado, né, da história da Casa Videira, que a gente vai fazer uma transição. E nós conseguimos alcançar algumas coisas que as pessoas ouvem, veem, ouvem aqui nas homilias, ou veem no Facebook, ou sabem das fotografias, sabem das notícias. E isso custou caro. Isso custou horas e horas e horas e horas e horas de muito trabalho, de muito empenho. Isso derramou-se muita lágrima. Perdeu-se muito peso. Perdeu-se saúde por vezes. Isso faz parte. E com certeza a gente vai auferir o resultado disso. Manter isso só se mantém quando você tem noção de que foi pago um preço alto sempre. E em última análise, tudo isso que nós fizemos não se compara ao preço pago por Jesus na cruz para que nós pudéssemos fazer tudo isso que fizemos. Porque se nessa mesa aqui a gente chorou, orou, acolheu, abraçou, aconselhou, foi somente porque Jesus morreu. Porque se ele não existisse, nós não estaríamos unidos. Se ele não houvesse morrido na cruz e sofrido o que sofreu, nós não estaríamos juntos nessa mesa. Então, a enorme alegria que a gente tem quando a gente posta foto das nossas comidas, sabe? O café. Hoje eu vou postar o café da manhã de ontem, vou postar no Facebook, né? Principalmente por causa da cueca virada que a Vitória fez, estava tão bonita, né? Então, são três fotos que eu vou botar no Face hoje, mas é o café da manhã na Casa Videira. Uma pessoa de fora fala: ai, que legal a vida que vocês levam, vem cá. Quanto nos custa? Agora, quanto nos custa não é nada perto do quanto custou a Jesus para que nós pudéssemos viver em harmonia, em paz. E nós vivemos aqui muito bem, graças a Deus. Muito bem. Nossa, é impressionante, né? O carinho, o amor. Você acorda de manhã com alguém sorrindo para você, te dando um abraço. Vai dormir de noite com alguém sorrindo para você, te dando um abraço. Cara, pensa, dia após dia, a gente dorme e acorda cercado de amor e de carinho. Com gente morando junto, isso é um privilégio, cara, para poucos. Ai, vocês são tão legais, nós não somos legais. Legal foi Jesus que morreu por nós e nos permitiu isso, sabe? E deu essa possibilidade que a gente tenha, quando tem algum problema, vai lá, resolve, pede perdão, conversa, acerta, toma iniciativa. É por quê? Porque a gente tem o exemplo de Jesus. Então lembra disso, por favor, não existe, não existe refeição grátis. Custa muito a alguém. E custa, acima de tudo, o sangue do Filho de Deus derramado na cruz por nós. De graça, porque você é muito legal, porque você é muito bacana, porque a vida lhe sorriu, não existe. Refeição de graça não existe. E, ao fazer alguma coisa que não é de graça, isso demanda na outra ponta compromisso. Compromisso de não desperdiçar essa oportunidade que Deus te dá, seja ela o perdão, a graça ou o almoço na mesa. Deus abençoe.